Deus abençoe todos, ó, mano. Acho que todo mundo tá. O erro do homem é querer tirar a razão de um outro homem. Todo homem tem sua razão. Todo homem tem sua razão. E por que que querem foder com a minha, então? Yeah, man! Vai, família! Pô! Original Road Boy Style! Yeah! Time do louco in the house, crioulo doido! É o teste, a glória latrão! A todo momento provar! Estou tranquilo! Não ando comprando pra quem tem conhecido! Alguns! Vários! Pentágono! Pelo amor, vai chegar sua vez! Time do louco! Sem treta, só a dor e a madeira! No mundo a resposta vai dizer quem tá comigo! Bebê capote, no boot! E carro com biates, o Borges acha grande. Olha no lance, grande foi. Sangue com barro, atrocidades não me esquece. Eu ainda não tô preso. Eu tô por dentro. Virado no 7-0. Eu já vivi do outro lado, eu tô ligado que eu revento. Já vi o som de uma barrão. Saudades tenho. Todo jogo maluco. É o teste, a febre agora. É o teste, é a febre agora. Bora onde for, vivo que viver, seja um homem. E mantenha a sua postura. Por emprego a pé, por não ter dinheiro. É foda. Vai, por quê? Na bala não tem vago, crioula que é doido. E não aceita bancada. O que penso, família, ainda nela acredito. Deus abençoe meus pais. Pior que o trator no Grajaú na missão. Vários manos representam relâmpago e trofão. Sem oportunidades, o negócio que mais quer. Então canta um rap. Na correria milhão. No bolo eu também tô. Zona Sul, nossa quebrada. Valorizo rimador. Henrique Cosme, Damião, Jadir Lucélia se alegrou. Eu sabe foi criança na rua, dona nascido organi... É simples. Deus não paga pau pros lobby. O pó, azar, é o demônio dando. E dá um prato de comida de descabelar aquele sofre. Realmente compreendi. Sobreviver é só pro... E a morte. Não há como desviar. O tempo encurtou então. Caneta e cabelo, minhas armas de esquerdinha. Arrujado com quadrado, vai. Escreve aquilo ali. As antigas sem dinheiro. Eu não podia consumir. E pra festa com os parceiros é calçadinho. De boca assim é o teste, a febre, a glória. Pra nós é vitória. É o teste, a prova e a glória. Pobreza na derrota. É o teste, a febre, a glória. Eu tô rimando até as horas, bora onde for. Vai, família! Vivo que viver, seja um homem! E mantenha sua postura. Porque eu canto é com amor. Já vi a morte na minha frente. A morte não me segue. O que me fez diferente foi aceitar meu talento. Comprou! Pra aliviar o seu tormento, que eu digo, João. É de coração, amigo. E se eu tivesse que parar, eu já tinha parado. Porque a arte... E esse é meu desejo. Talento é o Deus do metalúrgico. Ô, maconheiro. A minha mãe que cuida de mim, independente da minha idade. Quem não tem mamãe, valoriza e tem saudade. Eu respeito, mas sou meu respeito. Aê, não tem defeito. Seria tão bom se a mãe da gente não sofresse. Não ficasse doente. E também é coisa ruim. Oi. As mães não compreendem os para o que cantam rap. É tudo bem. Eu quero é paz pro mundo. Não há guerra, não há miséria, não há fome, não há latifúndio. Ninguém é melhor que ninguém, as pessoas são diferentes. O que me faz feliz, te deixa com a cabeça. É o rap. E eu canto é com amor. Crioulo! Se corromper pra nós já é vitória. É o teste, é a febre, é a glória. Pobreza na derrota. É o teste, é a febre, é a glória. Eu vou rimar até as horas. Bora onde for, vivo que viver, seja um homem. E mantenha sua postura, seja um homem. E mantenha sua postura, seja um homem. E mantenha sua postura.